surpresas o coração pode trazer. Tá fazendo uma semana que eu conheci você. O seu olhar entrou no meu, a boca secou, a perna tremeu, a cabeça ficou dividida. Faz uma semana e parece uma vida. Mas só existe um problema, eu sou o cara impedido. Chegou atrasada a flecha do cupido. Eu sei que é bom um lance assim proibido, mas será que vale a pena correr perigo? E pode ser que aconteça amanhã ou depois. Tô perdendo a cabeça pensando em nós dois. É paixão inesperada, é o desvio na estrada, é a pessoa certa na hora errada. É, Diegão, às vezes nem tudo acontece como a gente quer. A pessoa certa, mas só que tá na hora errada. Passou. Quantas surpresas o coração pode trazer. Tá fazendo uma semana que eu conheci você. O seu olhar entrou no meu, a boca secou, a perna tremeu, a cabeça ficou dividida. Faz uma semana e parece uma vida. Mas só existe um problema, eu sou um cara impedido. Chegou atrasada a flecha do cupido. Eu sei que é bom um lance assim proibido, mas será que vale a pena correr perigo? E pode ser que aconteça amanhã ou depois. Tô perdendo a cabeça pensando em nós dois. É paixão inesperada, é o desvio na estrada, é a pessoa certa na hora errada. E pode ser que aconteça amanhã ou depois. E tô perdendo a cabeça pensando em nós dois. É paixão inesperada, é o desvio na estrada, é a pessoa certa.